medo de assalto, sua mente maluco. Agora tem que escutar, pois o papo é sinistro, vê se concorda e pá. Indignado com as duas faces do sistema, que usa a ignorância do povo, aí é o problema, que faz com que o povo não saiba nada, que inferniza minha vida e a sua cara. É só parar, analisar, prestar atenção pra sacar. Somos o alvo de armadilha, pode acreditar. Saca só, quantos aqui tem um bom nível de escolaridade? Porque tanto desinteresse em se cursar faculdade? Aí é difícil, talvez pelos fortes indícios. Altas taxas de abandono logo desde o início, evasão, reprovação. Ou talvez a ideia da porra da novela na televisão, que sempre coloca os pretos inferiorizados. É o ladrão, o traficante, se é do bem, é sempre o pregado, não. Aí, não aguento mais isso, é tipo neguinho comédia me dizendo que racismo, pra se discutir de qualquer forma, é um assunto batido. Mais um, jogando sua origem na lata do lixo. Por isso é que mantém essa postura radical. Quando é que os pretos irão se comportar como tal? 500 anos de vazão se completam, e o povo preto até o momento só vendo. Nenhum convite pra contar a história do país que ergueram. Será que tanto trabalho foi por água abaixo? Sem reconhecimento, posto de lado. Ser preto agora virou moda, segundo a mídia. A mesma filha da puta mídia sensacionalista que fala isso e põe os pretos lá embaixo, os branquinhos lá em cima. É só ligar sua tela e curtir no jornal. Periferia é só violência, nada cultural. Logo depois a baixaria é total, só assunto banal. Ignorância das pessoas, estratégia, o ponto crucial. E assim, muita bobagem e pouca inteligência. Primeiro lugar no Ibope, primeiro lugar na audiência. É a selvageria do capitalismo, é o universo falso do sistema. Você faz parte, seja bem-vindo. O sistema manipula sem ninguém saber. Tornam bandidos os que eram pessoas de bem. A lavagem cerebral te fez esquecer. A nossa desinformação é o maior problema. Um prato cheio pro sistema falso que manipula. Curte só, tinha um carinha lá da área que de uma hora pra outra estourou. Sonzinho da moda, grande gravadora. Logo o povo se amarrou. Muito dinheiro, mulherada, sucesso fácil. Ascensão muito rápida, toda hora tocava no rádio. Tava demais, o que queria tinha. Até rodar na esquina cheirando farinha. Caralho, aí fudeu, aí fudeu. De uma hora pra outra a casa caiu. Desmoronou o muro dos sonhos, puta que pariu. Quem é o cara hoje? Ninguém mais liga. Só a lembrança do sucesso que fez um dia. Quem será a próxima vítima que o sistema vai fazer? Sei lá, não sei, pergunta difícil de se responder. Será aquele cara? Como é arrogante o neguinho, integrante de uma banda famosa, toca o cavaquinho. Ou será aquele lá que só andava nos pane e hoje fuma melo, puto farrapo humano? Ou aquele 71 que na quebrada de Mercedes batia e agora espera vaga pro núcleo numa delegacia? É cabuloso de se saber. A qualquer hora, com qualquer um, até eu, você. Mas tem um monte que já se entregou pro mundo da loucura, mendigando por aí, na mó cara dura. Te pede um real, te trata na manha, mas na madruga se te tromba num beco te estranha. Que porra é essa? Que atitude é essa? Até que ponto alguém chega por causa dessa merda? Sem moral, sem respeito, sem nada. Um bando de cuzão, os comédia da área. E o diabo existe, você pode crer. Só tá esperando sua fraqueza pra te fuder. Tá aí do seu lado e você nem vê. Invade sua alma e dá um golpe no peito da sua PT. E no revide ele não cumpre sua parte. Cláusula fora do plano. Infelizmente agora vivo, só não conversa entre seus mano. Cê se lembra, véi, do finado fulano? Presta tentação, nem dei ideia, dei as costas dessa tentação. Graças a Deus, saí fora. Hip hop é muito mais do que se imagina. Me mantém longe disso, me doutrina. Me mantém alerta com esse puto esquema. Então se liga, irmão, na verdadeira atitude do falso sistema. O sistema manipula sem ninguém saber. Tornam bandidos os que eram pessoas de bem. A lavagem cerebral te fez esquecer. A nossa desinformação é o maior problema. Um prato cheio pro sistema falso que manipula.